Teu calor, teu carinho eu posso sentir. E por tudo então que eu vejo, cada vez aumenta o desejo de ficar pertinho, pertinho de você. Pode o mundo te deixar, pode alguém não te adorar, mas eu te adorarei. E se no mundo restar só um pra te adorar, pode crer, serei eu. Cada vez aumenta o desejo de ficar pertinho, pertinho de você. Sem você eu não vivo, meu Deus. Tua vida é expressa em mim. Teu calor, teu carinho eu posso sentir. E por tudo então que eu vejo, cada vez aumenta o desejo de ficar pertinho, pertinho de você. Pode o mundo te deixar, pode alguém não te adorar, mas eu te adorarei. E se no mundo restar só um pra te adorar, pode crer, serei eu.